esprit vit en seu redor. Horizontes que levam a voar. Você mal nasceu. Acredita-se ao levantar suas penas de tom azul, brilham como o sol. E a vida é natural no céu. Chegando a ver a vida como é, tudo que ainda não nasceu. E então chegou a vez do salto para o ar, pulou no espaço e de uma vez caiu no chão. Você está chegando a ver a vida como é, tudo que ainda não nasceu. Sempre acreditou em seu poder. Desta vez ele não caiu, conseguiu voar. E seu corpo